É festa na favela, porra, tem pra todo mundo. Só não pode mexer. Então, deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Então, deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Então, deixa ela passar que ela é mulher. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar. Vira o swing agora! Festa na favela, pode ficar de boa. Só não pode mexer com a mulher do coroa. Festa na favela, mãe, e pra todo mundo. Só não pode mexer. Caralho, deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher. André Cedês, o Moral de Ibi Koala. Apertado e quente.